a lovesick crackhead. What you got, boy, is hard to find. I think about it all the time. I'm all strung out, my heart is fried. I just can't get you off my mind. Cause your love is my drug. Olha pra mim, duvido você negar que agora eu sou quem você sempre quis. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Right. yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the piece of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now, wish right now. Ok, baby, fala aí Brasil e mundo, tudo na paz de Deus. Por aqui Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Você está na maior rede internacional de rádios, Target Radios. E rolou aí mais uma edição do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com. Edição do Pop Hits da segunda-feira, hoje dia 2 de agosto de 2010. Aliás, começo de semana, começo de mês, e que ambos sejam espetaculares pra você. Na manhã de segunda-feira, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Bob, B.O.B. e Hayley Williams, do Paramore, Airplanes. Número 2, Kate Perry and Snoop Dogg, California Girls. No terceiro lugar, Rory, Linda, Tão Linda. Número 4, Kesha, Your Love is My Drug. E no posto de número 5 do Pop Hits, With the Kings and Demi Lovato, Will Be a Dream. Esta foi apenas a edição da manhã. Na próxima, pode estar tudo diferente. Clica aí no portal e participa. www.targetw.com. Aproveita e confere tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento no portal que é referência para o mundo, targetw.com. Continue aqui na sua rádio favorita, afinal as melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. À tarde tem mais um Pop Hits. E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.